Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano Pires e tô chegando com o podcast Café Brasil para ajudar o seu cérebro a virar cérebro. Posso entrar? Can Mr. Charlie Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Charlie Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. No programa de hoje vamos tratar dos brasileiros e de sua fé em poderes superiores. Sabe aquela história de se Deus quiser, né? Pois é, vai muito mais longe que uma simples demonstração de fé em Deus. E quem vai levar o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mas o invejado kit DKT é o Rodrigo Cordeiro, que comentou assim o programa Dias Sombrios. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros Luciano e produção. Ouvindo esse podcast hoje, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com alguns amigos no último domingo em um bar. No bate-papo, um deles dizia que não aguenta mais a situação da política. Um tanto quanto alterado em relação ao seu comportamento normal para uma conversa simples, usando algumas palavras de baixo calão, ele informava-nos as últimas notícias dos desvios de verba destinadas às obras de nossa cidade, e dizia que a população era muito acomodada com suas vidas. Para ele, se estivéssemos comendo e bebendo tranquilos, nada faríamos para mudar a situação. Até esse ponto, algo de verdadeiro tem em sua argumentação, pois foi a sua conclusão que associei a esse podcast. Ele disse que se encontrasse com algum dos políticos corruptos, não pensaria antes de dar-lhe um belo tapa, pensando assim, acabar com toda a carga de más tendências do ser. Não podemos ignorar a opinião dele, pois no Brasil ainda existem uma infinidade de pessoas que pensam resolver toda a situação impondo a autoridade perante o governo por meio da força. Não somente física, mas ideológica. Um exemplo claro foram as manifestações de cunho revolucionário que aconteceram nos tempos atrás, que pretenderam, acima de tudo, mostrar ao poder que existe um gigante que está acordando. Longe de mim dizer que sou contra uma reforma na maneira como estão dirigindo o país, mas sim da forma como colocaremos isto no papel. A própria Revolução Francesa foi assim. O povo estava cansado das misérias que estavam vivendo, enquanto a nobreza e o clero da época se lambuzavam de luxo e fartura. Mas, apesar de ter sido uma bela revolução em termos de aquisição intelectual do ser humano, ela levou, por assim dizer, o povo a um novo império, fugindo completamente dos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nessa situação, cabe a tese de Thomas Hobbes, pois o homem foi o lobo do próprio homem mesmo. Para lidar com o fascismo, precisamos mesmo ser fascistas? Não. Também não estou aqui para defender um argumento que resolveria toda a situação de uma vez. De vez que penso que a fórmula mágica para essas questões não está guardada na mente de um ser absurdamente bom e inteligente, mas sim na comunhão de ideias, sem conflitos, entre as pessoas de uma comunidade. Gênios foram necessários quando a população não conseguia pensar praticamente sobre nada. Então vinham como loucos e volviam como ídolos. Hoje, a população é que tem esse papel de fornecer a luz aos problemas. E somente assim conseguiremos amenizar a situação. Abraço. Perfeito, Rodrigo. A sua conclusão remete à sociedade ideal, aquela em que somos donos de nosso destino, de nossas escolhas, e conseguimos em harmonia decidir pelos melhores caminhos. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Ainda precisamos de lideranças, como as manifestações de meados de 2013 deixaram claro. Assim que sumiram os líderes, e tem gente que ainda acha que aquilo foi espontâneo, as manifestações acabaram. Infelizmente, essas lideranças são compostas de pessoas. cheias de defeitos, de invejas, ambições e problemas, especialmente quando a serviço de certas causas. Ainda vamos sofrer um bocado, viu? Mas o importante é não sofrer calados. Não acho que seja preciso esbofetear os canalhas, mas acho que é fundamental chamá-los de canalhas. Bem alto para todo mundo ouvir. É assim que as mudanças começam. Obrigado pelo comentário. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. O kit que o Rodrigo levou é composto de coisinhas que a DKT distribui pelo Brasil. Coisinhas que ajudam a apimentar a hora do rola-rola. Sabe como é que é? A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. E também apoia um trabalho espetacular de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e ao planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKT Brasil e conheça mais a respeito. Vamos então à hora H, hein? Na hora do amor, você já sabe, use prudência. By the other hand, que tal aprender inglês no lugar que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser? Hein? É assim, ó. É pelo Skype, com um professor de carne e osso do outro lado da linha, e não um vídeo ou uma gravação. Conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão desenvolvendo o inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. De novo, www.skypeenglishclasses.com. It's a life-changing experience. Seu presidente, o povo aqui tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Muito bem, vou começar o programa de hoje com um texto do jornalista Juan Arias, que é o correspondente do jornal espanhol El País no Brasil. O texto chama-se Os Dois Deuses do Brasil. E é ao som de Peço a Deus, de Dida e Dedé da Portela, com Mestre Marçal e Caetano Veloso, que eu sigo em frente. Peço a Deus, um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance seus ideais. Peço a Deus que a inveja jamais. Peço a Deus pra sermos todos iguais. Peço a Deus. A maioria dos brasileiros acredita no poder benéfico da religião e do Estado nas suas vidas. Talvez seja um caso único no mundo. Quase 90% dos brasileiros, 87%, estão convencidos de que a fé em Deus torna as pessoas melhores. Junto com esse dado surpreendente para países secularizados, aqueles nos quais a religião perde influência sobre as variadas esferas da vida social, aparece outro não menos importante. 67% creem que o crescimento da economia deve ser impulsionado pelo Estado, não pela iniciativa privada. Uma cifra que aumenta entre a população pobre. É possível que ambos os dados possam estar relacionados, embora a confiança que a grande maioria dos brasileiros deposita em ambas as divindades, Deus e o Estado, tenha origens diferentes. A fé em Deus livraria as pessoas dessa maldade que impregna na sociedade, com suas violências e corrupções, tornando-as melhores, com menos tentações de maldade. 85% se declaram contrários ao uso de qualquer tipo de drogas. A fé no Estado, por sua vez, os livraria das dificuldades econômicas. O Estado, como uma divindade boa, cuidaria das necessidades das pessoas melhor do que a economia privada, o esforço pessoal ou a criatividade. Seria o verdadeiro talismã para serem menos pobres. Viver uma vida mansa, sem ver o tempo passar. Os dados que aparecem em uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Datafolha são importantes, porque não se trata de uma possível anomalia de algum pequeno país periférico do mundo, como ocorre com o Butão e o PIB da felicidade, o Índice de Felicidade Bruta. São dados de um grande país emergente, que começa a contar seriamente na geopolítica mundial, com 200 milhões de habitantes, coração do continente latino-americano. Sempre se soube que o Brasil, como todo o continente latino-americano, tem um povo profundamente religioso, com uma religiosidade eclética e ecumênica, na qual convivem em paz diferentes crenças, daquelas de origem africana ou indígena até a católica e a evangélica. Quando cheguei ao Brasil há 15 anos, o escritor brasileiro Paulo Coelho me advertiu: vai ser difícil para você aqui, inclusive entre intelectuais e artistas, encontrar agnósticos e ateus convictos. E acrescentou: nós, brasileiros, sempre precisamos acreditar em algo. Talvez essa necessidade de acreditar em algo seja também, de algum modo, universal, embora nem sempre declarada. Países altamente secularizados, como, por exemplo, a Espanha, continuam sendo oficial e majoritariamente católicos ou cristãos. A diferença em relação aos brasileiros é que é difícil, hoje, encontrar um povo no qual 90% creiam que a mera fé em Deus torna as pessoas melhores. Até os crentes convictos de outros lugares do planeta reconhecem que nem sempre a fé em Deus e a boa conduta dos crentes caminham em paralelo. A história está repleta de criminosos, corruptos, racistas e exploradores que se professam religiosos e até frequentam igrejas. A história das guerras de religião e das diferentes inquisições revela como tantas vezes existe um divórcio entre a fé e a vida, entre o que se professa religiosamente e como se age na vida real. No Brasil, para 87%, basta crer em Deus para que as pessoas sejam melhores. Que alcance seus ideais. Peço a Deus que haja inveja jamais. O fato de uma ampla maioria dos cristãos revelar também uma maior fé no papel benéfico do Estado do que na força da iniciativa privada poderia explicar o fato de que, na hora de votar ou de julgar os políticos, que aparecem sempre coletivamente na lanterna do apreço popular, salve-se sempre a figura do presidente da República, a quem se perdoa muito mais do que aos demais políticos. Talvez porque o presidente seja visto pela maioria como uma espécie de divindade, de pai poderoso e bom, que acaba cuidando melhor do que ninguém de seus súditos, mesmo que cometa erros. Se a fé em Deus torna as pessoas melhores, a fé no Estado e no seu maior representante também deixaria os cidadãos mais protegidos das tentações do livre mercado e da iniciativa privada. Um tema de quente atualidade hoje em dia, que divide as diferentes escolas do pensamento a respeito do papel do Estado no crescimento econômico. Melhor que o Estado cuide de nós? Estamos mais seguros, protegidos pelo pai religioso Estado, do que pelo Deus ateu ou pagão que reina no mundo das finanças, dos bancos, dos que tecem na escuridão as grandes crises mundiais? Hoje, os brasileiros parecem ter certeza disso. E amanhã? Porque este país está em plena evolução. Seus jovens estão mais conectados com o mundo externo da secularização e desejam abrir eles mesmos os caminhos com suas próprias forças. Carlos Alberto de Franco, diretor do Departamento de Comunicação do Instituto Internacional de Ciências Sociais, escreve na sua coluna em O Globo que, na universidade e nos ambientes de trabalho, ao contrário das utopias do passado, os jovens acreditam na excelência e no mérito como forma de valer a verdadeira revolução. Defendem o pluralismo e o debate de ideias. Os 60 milhões de jovens brasileiros, sem dúvida, forjarão o Brasil do futuro, que poderá ser muito diferente do que o refletido na pesquisa atual, onde ainda permanecem as marcas de um passado que vai se transformando à velocidade da luz. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Uia, você ouve Deus Me Proteja, de Chico César, com ele, Dominguinhos. Olha que delícia. Da bondade da pessoa ruim, Deus me governe, Pai, ilumine Zé-lhe assim. E você aí, hein? Acredita em quê? Num Deus e no Deus-Estado, é? Ou acredita na sua capacidade como indivíduo de tomar as melhores decisões para a sua, a nossa, vida em sociedade? Olha, há controvérsias, viu? Bom, eu não pretendo discutir religião e fé neste programa. Já fiz isso em outros e não é essa questão que me incomoda no momento. Estou mais preocupado com o Deus-Estado. Por isso, baseado num artigo do Instituto Mises Brasil, eu quero trazer o posicionamento de algumas grandes escolas do pensamento econômico sobre uma das grandes questões da humanidade. Qual deve ser a função e o tamanho adequado do Estado, hein? Ouça e tire suas conclusões. Ao fundo você vai ouvir Nova Ilusão, de Cláudio Honor Cruz e Pedro Caetano, com Zé da Velha e Silvério Pontes. Vamos primeiro à resposta da escola marxista. O mercado é uma arena na qual os poderosos interesses corporativos exploram livremente os trabalhadores e os consumidores. O capitalismo empobrece e aliena as massas, ao mesmo tempo em que enriquece algumas poucas elites. Ele também devasta o meio ambiente e estimula a violência. Uma sociedade genuinamente humana aboliria a propriedade privada, exceto para bens pessoais, como roupas e sapatos. Acordos comunitários na produção e na distribuição de bens gerariam uma sociedade mais justa, mais feliz e mais realizada para todos. Essa é a visão que você aprendeu naquelas aulas de sociologia e história na universidade. Tá lembrado, hein? A visão socialista, na qual o governo é um deus, dono dos meios de produção e que decide o que, quando e como será fabricado, e por qual preço será vendido. É aquela sociedade utópica, perfeita, que só não existiu até hoje porque o homem é mau, e que colecionou uns 150 milhões de cadáveres nas experiências que fez ao longo da história. Cuba e Coreia do Norte são os mais expressivos representantes atuais dessa corrente de pensamento. Nessa visão, o Estado é hegemônico e totalitário. O Estado é Deus e o céu é o limite. Vamos à resposta da escola keynesiana, que é baseada na teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes, em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. A organização política e econômica de Keynes ficou conhecida como Welfare State, o Estado do Bem-Estar Social. Para Keynes, os mercados, além de serem incapazes de propiciar instituições fundamentais, sofrem de graves e substanciais imperfeições no que diz respeito à produção de bens e serviços. Por exemplo, a instabilidade nos mercados gera crises recorrentes e levam a uma crescente desigualdade. Devemos, sim, deixar para o mercado a tarefa de produzir a maior parte dos bens e serviços, mas o governo tem que ter a autoridade arbitrária para intervir em todos os mercados e corrigir suas falhas perceptíveis. Dessa forma, o Estado e o mercado podem trabalhar em conjunto, seguindo um modelo de parceria público-privada. Parece uma visão bonita, né? Da parceria entre o governo e mercado. Mas colocar na mesma frase os termos governo e autoridade arbitrária é muito perigoso. O governo tem poder para interferir em todas as instâncias do mercado, sempre que julgar necessário, apesar da sua incompetência crônica em administrar o que quer que seja. Nessa visão, o Estado continua sendo Deus. Aí vem a visão da escola de Chicago, que defende o mercado quase livre. Eu disse quase, e esse quase faz toda a diferença. Os mercados fornecem todos os bens de capital e de consumo de maneira relativamente eficiente. No entanto, por várias razões econômicas e políticas, as transações privadas para serviços e instituições fundamentais, como justiça, dinheiro e defesa, não podem ser feitas pelo mercado, que fracassaria nessas tarefas. Não faz nenhum sentido discutir mercados sem antes conceder a necessidade da existência do Estado. O governo tem de existir para fiscalizar e impingir as regras do jogo. Sem isso, a sociedade desanda para o caos. Pela visão da Escola de Chicago, o governo tem de estabelecer e impor regras básicas para a sociedade, mas sempre evitando intervenções arbitrárias ou desestabilizadoras nos mercados. Alguma intervenção do Estado é, portanto, aceita. O Estado já não é Deus, mas tem uma força e está cheio de diabinhos. Vem então a visão da escola austríaca, que enfatiza o poder da organização espontânea, os acordos contratuais voluntários e a ausência de forças coercitivas no mercado. A ordem em uma sociedade pode emergir das transações voluntárias entre os indivíduos. As pessoas podem voluntariamente incorrer em transações privadas para obter qualquer coisa que valorizem, inclusive justiça e segurança. Posto que todas as escolhas voluntárias envolvem o julgamento subjetivo de situações futuras, cada indivíduo tem a capacidade de saber quais bens e serviços são os mais adequados para ele, inclusive serviços como segurança e resolução de disputas. Idealmente, o governo estaria limitado apenas à proteção dos direitos básicos de cada cidadão. Mas o governo, como o conhecemos, protege apenas seus favoritos e viola os mais básicos direitos de propriedade do cidadão comum. Todos os esforços para se limitar os poderes do Estado tendem a fracassar. Instituições privadas de segurança e arbitramento são mais eficientes e morais do que suas congêneres estatais. Para a escola austríaca, portanto, o governo mínimo é o ideal. O mercado é Deus e cabe ao Estado a função de defender os direitos básicos de cada cidadão. E chegamos então ao anarcocapitalismo. Os anarcocapitalistas são contra qualquer tipo de agressão e consideram que o Estado, em qualquer instância, agride. O Estado tributa os cidadãos, o que é uma agressão. O Estado proíbe a concorrência na área da defesa, garantindo assim o monopólio da segurança, o que também é uma agressão. O anarcocapitalista acredita que quem defende que nós precisamos de certas intervenções do Estado para colocar ordem em determinados segmentos da sociedade justifica os atos de violência contra indivíduos inocentes. Portanto, o Estado tem que ser zero, nulo. Viu só, hein? Cinco visões distintas que vão do Estado totalitário, o Estado Deus, ao Estado zero. Qual delas você defende? Muito bem, essa discussão sobre até onde o Estado deve ir é antiga e vai prosseguir provavelmente até o fim dos tempos. Num vai e vem interminável. Os extremos, tanto do Deus-Estado, a visão marxista, como do Estado zero, a visão anarcocapitalista, têm se mostrado utópicos. E como todo extremo, sempre terminam em algum tipo de autoritarismo e sangue. Por isso, quem tem mais de um neurônio funcionando, escolhe entre alguma das versões do Estado médio para mínimo. Pessoalmente, especialmente pensando no Brasil, eu estou entre as escolas Chicago e austríaca, por uma única razão. A escola austríaca precisa de uma sociedade madura, culta e livre dos messianismos brasileiros. Ainda chegaremos lá. Pois é, mas pela pesquisa mencionada na abertura deste programa, eu sou minoria. No Brasil, o povo quer mesmo é Deus e quer o Estado como um segundo Deus. Sabe como é? Graças a Deus e graças ao Painho. Bem, a discussão só começa aqui. Mergulhe mais fundo, o Google tá aí para isso. Sabe lá, Deus, o que é que eu vou fazer? Tô esperando, esperando o meu cabelo crescer. Sabe lá, Deus, que atitude tomar? Se eu fico quieta, parado, chuto o balde pro ar. Sabe lá, Deus, se ele vai voltar. Tô esperando, esperando tudo isso passar. Rezo para os céus, pedindo a sua mão. Não cai nenhum anel, nenhuma solução. Franciscos, Mateus, Antônios e Luiz, famintos guris, todos bem no meu nariz. Tantos homens nessa terra e eu escolhi. é assim então, ao som de Sabe Lá Deus, de Lu Horta, com ela mesma, que esse Café Brasil, que deu uma pincelada sobre o Deus Estado, vai saindo de mansinho. Com o estatista Lala Moreira na técnica, a marxista Cissa Camargo na produção e eu, que sou minoria oprimida, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Rodrigo Cordeiro, Caetano Veloso com Mestre Marçal, Chico César com Dominguinhos, Lu Horta e Zé da Velha com Silvério Pontes. O Café Brasil chega até você com o apoio da Pelegrino, que é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Mas não é só isso. A Pelegrino também distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas bem legais. Acesse facebook.com/Pelegrino Distribuidora e experimente. Nunca é demais aprender, não é? Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. E só lembrando, a Pod Pesquisa 2014 está no ar. Acesse www.podpesquisa.com.br. Não leva nem 10 minutos para você preencher o questionário e mandar informações valiosas que vão ajudar a gente a entender melhor como é o perfil do ouvinte do podcast no Brasil. www.podpesquisa.com.br. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. E de onde ele veio, tem muito mais. Acesse www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, que tal uma frase do filósofo e economista inglês Stuart Mill? No final das contas, o valor de um Estado é o valor dos indivíduos que o compõem.